mentiras. Passa pro ar, eu tô cheio de revolta. Alguns manos tão roubando, outros manos vendem droga. São vários alemão falando merda pelas costas. E a presença te oprime, você gela na hora. Trotando de bicho pra Pompei tá zoado. Só precisei dessas batidas, nego, eu sou abençoado. Espírito maligno assustando o seu bairro. Ainda tô na 10, algumas coisas não mudaram. Passa pro ar, eu tô cheio. Alguns manos tão roubando, outros manos vendem droga. São vários alemão falando merda pelas costas. E a presença te oprime, você gela na hora. Meu maninho te aponta uma arma e você sente o medo. Essa vida é muito dura, eu aprendi com o meu erro. Oi, meu irmão, vem primeiro, a minha família vem primeiro. Bem varrado, já te disse, sempre foi pelo dinheiro. Eu tô cheio.